Salve família, pobre louco que chega. Essa é pro Zaqueu, eterno Zaqueu, que hoje tá no céu. Salve Manaus, compensa, quebrada responsa. Pobre louco, irmão. Compensa, o bagulho é louco, mostra o cabo a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão. Compensa, o bagulho é louco, mostra o cabo a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão. Esse salve é pra você. Faixa preta, faixa de Gaza, Manaus. Bagulho é louco, compensa, salve quebrada, Zaqueu. Deixou lembrança, exemplo de criar compadre. Sempre correu pelo certo, fortalece a malandragem. Respeito pra quem merece, pra quem fechou com a favela. Do Amazonas ao centro-oeste, o bang é louco, Cinderela. Vai achando que é mamão, o crime não é novela. Gira o tambor do oitão, o corpo cai aí já era. Safado, poucas ideias, sai da reta, bonitão. Se eu morrer, me vinga, passa nada, treme o chão, expresso tá boladão, seus cuzão, acabou a paz. O salve vem do Amazônia e do estado de Goiás. Compensa, o bagulho é louco, mostrou acabou a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão. Compensa, o bagulho é louco, mostrou acabou a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão. Nós é o certo pelo certo, a voz vem dos casarão. Das peritos, chão de terra, das favelas, dos fundão. O terror do opressor, o fiel, tá preparado. Pau no cu do Sérgio Moro, é a revolta dos favelados. Dos mano forte e armado que jurou nós lealdade. Nós é o justo e correto, só com quem é de verdade. O tiro pra trair a rajada nos alemão. Manaus, o papo é reto, azul, vermelho, ladrão. Não tem espaço pra pisão, nem cagueta, nem pra tarado. Nós é o certo pelo certo, alemão. O seu tá guardado, comando. Na seita falha, sangue se paga com sangue. Irmão, defende mão, atravessou a bala. Compensa, bagulho é louco, mostrou acabou a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão. Compensa, bagulho é louco, mostrou acabou a paz. Só pico, peito envergado, lealdade aos leais. O salve vem do Goiás, a todos meus irmãos. Manaus, o bicho pega, só fura de precisão.